O programa Igualdade em Proximidade é uma iniciativa do projeto Expandir Mais Oportunidades, promovido pela ADIBER, financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano e gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Conta com o apoio da Rádio Boa Nova. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Então, para hoje, vamos destacar um tema que tem vindo a ser desenvolvido, quer com a população, quer junto das escolas da região da Beira Serra. A temática de hoje será violência no namoro. Este é um tema preocupante e vamos desde já deixar-vos com um pouco com o conceito do que é então a violência no namoro. Bom, então, a violência no namoro realmente é um tema que nos traz aqui hoje um tema um pouco forte e triste, mas que existe e que é preciso falar sobre ele. E a violência no namoro é todo e qualquer comportamento agressivo com vista a controlar, a dominar, a humilhar o outro, ou seja, na relação amorosa, portanto, entre dois namorados. Portanto, é todo e qualquer comportamento agressivo com vista a fazer mal ao outro, portanto, causar-lhe dano ou sofrimento. Há, essencialmente, três tipos de violência. A violência física, que são as agressões físicas, desde empurrões, bofetadas, puxões de cabelo, murros, portanto, tudo o que seja agressão física. Há a agressão psicológica, portanto, a violência psicológica, que são os comportamentos que têm o objetivo de controlar, humilhar, ou seja, são os insultos, as críticas constantes, a humilhação, as ameaças, a chantagem, portanto, é a violência psicológica. E há a violência sexual, que são todos os atos de cariz sexual, portanto, realizados contra a vontade da vítima. Sejam toques, seja violação, portanto, qualquer ato sexual que seja praticado contra a vontade da vítima é violência sexual. Ficamos com os tipos de violência no namoro. Às vezes o que acontece é que as pessoas consideram que determinados comportamentos são normais e, sobretudo, os jovens tendem a aceitar a violência como sendo normal. E é importante fazer aqui uma alerta de que a humilhação é um tipo de violência, assim como tudo aquilo que acabaste de dizer. Pois, numa relação saudável, esse tipo de comportamentos não deve existir. É claro que não, numa relação saudável, nenhum dos dois manda no outro, portanto, não existe isso. Pronto, como disse há pouco, como este é um tema preocupante, quer para os jovens, quer para pais encarregados de educação, as escolas têm-nos solicitado para realizar algumas ações de sensibilização no sentido de desenvolvermos esta temática, ou outras ainda, como forma de refletir e agir para a igualdade de género na escola, reforçando a sua implementação de respostas em relação à discriminação de género e à violência. Este ano letivo, o agrupamento de escolas de Tábua foi o agrupamento que mais ações desenvolveu connosco. Ainda no passado dia 24 de maio, foi realizada mais uma ação de sensibilização junto de alunos e alunas do 10º ano, que se empenharam em colaborar connosco para abordar esta questão da violência no namoro. E então, como é que nós fazemos quando estamos na escola junto de uma turma para desenvolver esta temática? É verdade, foi o 10º A e o 10º B, portanto, o que nós fizemos com essas turmas, nós adaptamos sempre as sessões de sensibilização ao público que temos, e o que fizemos, mas costumamos fazer uma parte mais teórica, mais expositiva e uma parte mais prática. Na primeira parte, portanto, fazemos uma apresentação em PowerPoint, onde há uma base conceptual, ou seja, são dadas as noções para saber ao certo de que é que nós vamos falar. Depois fizemos portanto, visionámos alguns spots de sensibilização e vimos também alguns videogramas feitos por alunos do secundário. Depois, então, passámos a um método mais ativo, a uma parte mais prática, que é com dinâmicas de grupo. E fizemos uma dramatização de uma história de violência no namoro, seguida de um debate. Portanto, este foi o que nós fizemos no passado dia 24. Correu muito bem a ação e penso que os alunos gostaram. O que nós constatamos quando lidamos com eles é que eles não têm conhecimento de campanhas contra a violência no namoro, não conhecem nenhuma campanha. E então nós também divulgamos e passamos os folhetos da SIG, da APAV, também nossos, mas portanto, e divulgamos esses videogramas, esses spots de sensibilização das outras campanhas que já existem. E também sobre a nossa campanha. Então, em relação à nossa campanha, como tínhamos a ideia de fazer uma campanha contra a violência no namoro, no âmbito do projeto no qual estamos integradas, lançámos o repto à escola e onde os alunos do 7º e 8º anos, também da Escola de Tábua, se empenharam arduamente para, numa sessão, fazerem materiais de campanha onde eles próprios definiam a sua própria campanha. O desafio era as turmas fazerem um slogan. Esse slogan, depois da campanha, iria à votação, assim como todos os materiais que eram feitos para a campanha. Os materiais constaram de um cartaz, um folheto desdobrável, um folheto informativo, um marcador de livro e a impressão de uma t-shirt. Para fazer estes materiais de campanha, teria que haver um slogan, e então cada turma apresentou o seu slogan. E a turma do 7º E, o slogan era o seguinte: namorar é natural, mas a violência é fatal. Do 7º D, para com a relação, diz não à humilhação. Do 8º E, de Midões, que também participou, o slogan era: com amor não há violência. Do 7º F, também de Midões, o amor não é violento. Do 8º B, já da Escola de Tábua, antes que a violência te mate, mata a tua violência. Como podem ver, são todos slogans muito interessantes. E criativos. E criativos, sim. O 7º C tinha como slogan: para amar é preciso cuidar. 7º A, amor é tréguas. 7º B, violência a mais causa distúrbios mentais. Do 8º A, todos contra a agressão para uma boa relação. O 8º C, violência feita, amor desfeito. E então, depois de colocada a votação, a campanha que ganhou, portanto, foi a do 8º D, que o slogan é: amor sem agressão é amor do coração. Portanto, como podem ver, foi muito interessante desenvolver este trabalho com estes alunos. Resta apenas dizer que a votação foi posta, portanto, foi posta a votação no Facebook, na página de Expandir Mais Oportunidades. Sim, é verdade, foi através da nossa página do Facebook que elegemos a campanha contra a violência no namoro. Já agora deixamos aqui o convite para visitarem a página do Facebook do projeto Expandir Mais Oportunidades e possam desta forma ficar a conhecer melhor o trabalho que já desenvolvemos no âmbito da igualdade. Posto isto, está então na hora de ouvirmos então uma musiquinha. Vamos então ficar. Exagerada, desafina e desatina, mas eu estou apaixonada. Ela é ciumenta, rabugenta, embirrenta e tagarela, intriguista e moralista, Estamos então de volta para vos falar de alguns mitos da violência no namoro. Existem alguns mitos em relação à violência no namoro e em relação à violência nas relações amorosas que é preciso desmitificar e alguns preconceitos que é preciso mitigar porque deturpam a visão das coisas, e a visão dos jovens e a visão das pessoas em geral. Ora, os mitos, vamos então passar a referir o primeiro? Ora bem, temos o mito do príncipe encantado. Ao longo da nossa vida ensinam-nos que um dia encontramos uma pessoa muito especial e que o amor por si só pode transformar o outro. Esta ideia de amor romântico pode fazer com que não se veja de facto a pessoa na nossa relação. E o que vai mal, o que está errado na nossa relação. Portanto, o mito do príncipe encantado faz com que só vejamos o outro ou a outra nas coisas positivas e desvalorizamos quando somos maltratados. E há que valorizar, de facto. Se somos maltratados, não estamos numa relação saudável. Outro mito. É ciumento ou ciumenta porque a ama. Os ciúmes servem de desculpas, muitas vezes, para controlar a outra pessoa. Muitas vezes os ciúmes são interpretados e são tidos como provas de amor. É verdade que numa relação saudável, uma pontinha de ciúme, pois se gostamos muito de outra pessoa, uma pontinha de ciúme é natural. Mas o ciúme doentio não é natural e o ciúme só corrói a relação e só manifesta muita insegurança da pessoa que sente o ciúme e falta de confiança na outra. Portanto, o ciúme nunca pode ser usado numa relação como desculpa porque fiz isto, porque estava com ciúmes, porque te amo muito. Portanto, isso, o ciúme não deve ser utilizado como desculpa para controlar ou para dominar o outro. Outro mito que também se usa, e isto agora é um chavão, que até há bem pouco continuam as pessoas a dizer, entre marido e mulher ninguém mete a colher. Pois, de facto, todos temos que meter a colher, porque a violência, sobretudo a violência doméstica, estamos a falar na violência no amor, mas a violência doméstica é um crime público. Portanto, devemos denunciar estas situações. Todos somos responsáveis e devemos denunciar as situações de violência, sobretudo a violência doméstica. Outro mito, a violência tende a terminar se nos casarmos ou vivermos juntos. O que é facto é que se uma pessoa, quando namora, já é violenta no namoro, é natural que depois, um dia mais tarde, quando estiver mesmo casado com essa pessoa ou em união de facto, depois irá comportar-se exatamente da mesma maneira. Ou seja, se já era violento na relação de namoro, muito provavelmente, com certeza que será, e até depois, se calhar, com mais intensidade, na relação já de casado ou de união de facto. Outro mito. A violência só acontece em meios sociais desfavorecidos. Não. Portanto, a violência, de facto, não tem meio social. Ela pode ocorrer de uma forma transversal. Portanto, a violência nas relações de intimidade ocorre em todos os meios sociais e culturais. Acontece a jovens, a pessoas mais idosas, entre namorados, pessoas divorciadas, separadas. Portanto, não há aqui qualquer tipo de... ela é transversal. Ou seja, não acontece só aos pobres ou às pessoas com menos posses, sim. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Ou seja, isto é um mito muito, muito parvo, sinceramente, porque não há ninguém que goste de sofrer. Portanto, uma relação de intimidade com violência causa muito sofrimento à pessoa, à vítima. Portanto, a vítima sofre imenso e por vezes é difícil sair dessa relação. Já vamos ver porquê, mas a vítima não gosta de sofrer, é claro. Outro mito. Isto já é mais cultural. Portanto, há raparigas que provocam os namorados, não admira que eles se descontrolem. Portanto, de facto, gostar implica respeitar o outro por aquilo que ele é, mesmo que algumas vezes não concordemos com aquilo que ele pensa ou que ele faz. E nenhum namorado ou namorada tem o direito de agredir o outro quando a própria pessoa discorda de alguma coisa, ou de ter uma opinião contrária, ou até mesmo em termos de comportamento. Portanto, outro mito, ele só é violento quando bebe álcool, ou seja, só lhe bate quando está com o copito. Ora, o álcool não deve ser uma desculpa, não deve servir para desculpabilizar um comportamento violento. Geralmente, as pessoas que são violentas depois do consumo de álcool já o eram, já tinham essa tendência para ser violento sem álcool. Portanto, isso é outro mito. Ai, os rapazes nunca são vítimas de violência. Este é um mito que é profundamente estereotipado. O que acontece é que muitas vezes os rapazes, por toda a questão cultural que existe, sofrem de violência, quer física, emocional ou sexual, mas por uma questão de estereotipada nem sequer denunciam esse tipo de violência. E então a ideia que temos é que, de facto, só quem sofre deste tipo de violência são as mulheres e que os homens, os rapazes, não sofrem de violência. Mas o que é certo e verdade é que a violência não tem género. Outro mito: não existe violência sexual no namoro. Existe, infelizmente existe a violência sexual no namoro, e inclui não só a violação ou a tentativa de violação, mas também os beijos, apalpões ou outro qualquer contacto de tipo sexual não desejado pela vítima. Seja a chantagem, a manipulação, ameaças para conseguir um ato qualquer sexual à força. Tudo isso é violência sexual no namoro, e uma sexualidade feliz e saudável depende do consentimento e da vontade dos dois. Ora, outro mito: uma bofetada ou um insulto não são violência. Pois o que nós temos a dizer é que qualquer ato de agressão é violência. Portanto, o insulto, desvalorizar é violência. Nenhum tipo de violência pode ser aceitável. Outro mito: quando se gosta realmente de alguém, deve fazer-se tudo o que essa pessoa quer. Ora bem, os elementos de um casal são dois, não é verdade? E são pessoas independentes, são pessoas diferentes, com vida e vontade próprias. Por isso, numa relação num relacionamento saudável, é natural uma pessoa dizer não, porque as pessoas têm opiniões, gostos, interesses diferentes, portanto, é natural uma pessoa dizer não, e é saudável. E é até natural existirem conflitos, porque é impossível num relacionamento saudável não haver conflitos. Temos até conflitos com os nossos melhores amigos ou com os nossos pais, portanto, é impossível não haver conflitos. Há duas maneiras de os resolver: ou pelo diálogo, pela tolerância, pelo diálogo e pelo respeito, e chegar a uma solução conjunta, portanto a um consenso, ou então pela via do desrespeito, da intolerância, da imposição da nossa vontade, pela força ou pela violência. Ora, outro mito: é melhor estar numa relação violenta do que estar sozinho. As pessoas acham que têm que ter namorados, portanto, sobretudo os adolescentes, acham que é socialmente bem visto se tiver um namorado. Ai, já namora. Portanto, no fundo, o que acontece é que as pessoas, por vezes, sujeitam-se a relações violentas e tentam mantê-las só para mostrar que têm namorados, anulando-se a si próprios. Portanto, cada pessoa, como tu disseste há pouco, tem, de facto, uma identidade própria, tem a sua própria dignidade e pode escolher se deve ou não viver numa relação amorosa. E então, se essa relação é uma relação violenta, então, de facto, vale mais sozinho do que mal acompanhado. Adiber. Boa nova. 100.2. Adiber. Igualdade em proximidade. Inicialmente, na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber. Igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Vamos agora ouvir então o tema do grupo português Ultraleve. A canção chama-se Chata e, se atentarem na letra, retrata uma relação de abuso, ou seja, uma relação violenta, em que neste caso parece que a vítima é mesmo o rapaz. Outra vez a mesma gostas de ilusões. Teus sonhos eram outros, que estás farta dos serões a navegar na internet. Desejas um novo rumo, já baixaste o salve-vidas e à força queres me ao leme no teu mar de frustrações. Mas se eu sou igual aos outros, o que esperas tu de mim? Antes só que em companhia de quem se diz tão ruim. Sou uma peça, eu bem sei, e nunca te escondi, mas também nunca te dei menos do que prometi. Não me venhas com conversas, outra vez a mesma fita. Não aguento a desdita, és uma chata. Basta tanta conversa barata, não vale nem a beata deste cigarro. Adiber, igualdade em proximidade. Quinzenalmente na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber, igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Estudo que foi feito na Universidade do Minho, que, segundo o qual é um estudo que revela resultados preocupantes. Um em cada quatro jovens com idades entre os 13 e os 29 anos já foi, portanto, revela que já foi vítima de abusos numa relação de namoro, portanto, já foi vítima de violência no namoro. O abuso ou a violência emocional ou psicológica é a mais utilizada, seguida das agressões físicas. A agressão física é mais utilizada pelos rapazes e a agressão psicológica mais utilizada pelas raparigas. Verificou-se que essa violência começa cada vez mais cedo e, perigosamente, como já aqui foi também referido, é aceito como natural, portanto, como normal entre a juventude. Pronto, e penso... outra coisa que é de referir é que a violência sexual muitas vezes é desculpabilizada, quer dizer, não consideram que relações sexuais forçadas ou toques sexuais que são violência, portanto, não consideram isso como violência, e é violência sexual, nitidamente, mas veem isso como normal e, portanto, não consideram errado. Portanto, há mesmo que sensibilizar os jovens para estas questões, porque isto nota que é necessário. Se calhar, então, importa dizer que, tendo em consideração este estudo e alguma necessidade da nossa parte de saber o que é que as pessoas pensam, fomos à rua e perguntámos às pessoas... O que é o amor, se já viveram uma relação, portanto, violenta, fizemos várias questões, a nossa rúbrica, que é o barómetro, para medir a sensibilidade das pessoas e como é que a opinião das pessoas em relação aos nossos temas. Vamos então passá-lo a seguir. O amor baseia-se nos afetos que sentimos uns pelos outros. O amor é o melhor da vida, é o melhor do mundo. É o que nos une, é o que nos faz viver, estar vivos. É o amor. É algo que eu ainda não descobri. É um sentimento normalmente partilhado entre duas pessoas. E à partida é um sentimento positivo. Um sentimento que... uma pessoa nutre por outro, basicamente. Bem, o amor para mim é um sentimento mútuo entre duas pessoas e simplesmente algo que elas queiram conquistar juntas. Os ciúmes podem ser um sinal de amor? Sim, concordo. Eu acho que os ciúmes são sinónimo de que a outra pessoa gosta bastante e não a quer perder para ninguém, mas também que demasiado ciúme também afeta a relação. Eu acho que sim. Sim, podem demonstrar amor, mas é até certa medida. Sim. Porquê? Demonstra que essa pessoa nos é importante para nós. Eu penso que sim, desde que não sejam exagerados, tudo numa certa medida. Nem sempre, quando são excessivos, podem indicar se calhar o contrário. Não, na minha opinião não é ciúme, já, para mim implica já um bocado o sentimento de posse, de querer controlar o outro, portanto, não é, para mim não é sinal de amor. Podem. Porquê? Porque podem ter medo de perder a pessoa que amam. O que é para ti a violência no namoro? Para mim, violência de namoro não nem chega a ser namoro. Quando há violência, não é namoro. É uma estupidez, um absurdo e totalmente desnecessário. É sinal da ausência de amor, para já, é sinal que não existe amor, é o contrário. Acho que é mesmo o contrário. A violência no namoro significa, provavelmente, pessoas que não querem perder mesmo essa pessoa e acho que arranjam essa forma de a pressionar, utilizando a força. A violência é quando duas pessoas não respeitam, apesar de estarem relacionadas, não respeitam o espaço uma da outra. É um ato de cobardia. Já alguma vez viveste ou conheces alguém que tenha vivido uma situação de namoro violento? Eu saiba não. Por acaso, sim, uma amiga minha que namorava há muito tempo e para o fim o namoro tornou-se bastante complicado. E enquanto vítima ou agressora, portanto, era vítima? Era vítima, tanto violência física como psicológica. Felizmente não. Não. Não. Não. Não, ainda não. O que farias se vivesses uma situação dessas? Sabias como te libertar de uma situação dessas? Eu penso que quando estamos nesse lugar é que deve ser complicado, mas eu não deixaria prolongar-se por muito tempo, assim, para um ponto final. Conheces alguém que tenha passado por uma situação dessas? Sim, conheço. Ajudaste essa pessoa a ultrapassar essa situação ou não foi necessário? A pessoa conseguiu ultrapassar a situação por ela? Ajudei já duas pessoas a ultrapassarem essa situação em que foram deixadas assim no meio do nada por outra, isso, e ajudei tipo a seguirem, a esquecerem isso e a seguirem o seu caminho e a deixar essa pessoa. Depende, se fosse alguém que eu conhecesse, não é? Um amigo, uma pessoa próxima, pronto, tentava apoiar, aconselhar. Sabias como ajudar? Acho que sim. Não. Sim, eu penso que sim. À partida, não é? A nossa primeira ideia é logo terminar o relacionamento. Claro que é mais fácil na teórica do que na prática, mas penso que sim. Sabia. O que é que fazia? O que é que eu fazia? Então dizia, não dá mais e seguia a minha vida. Já alguma campanha de sensibilização quanto à violência no marco? Eu já vi muitos cartazes sobre o assunto, mas a nível de campanhas não me lembro do nome, mas certeza que deve haver muitas. Uhum. Já agora, quantos anos tens? Tenho 27. Conheço, mas não os nomes, não sei dizer os nomes. Uhum. Ok, e a tua idade? 25. Todos os anos, na altura do dia dos namorados, sim, costumam fazer. Quantos anos tens? 27. Acho que já ouvi falar, mas não me recordo o nome. Nada. 19 anos. Sim, penso que já vi algumas na televisão, algumas imagens. Qual é a tua idade? 26. Mas sim, conheço. Quantos tens? 28. Ok, obrigado. Adiber. Boa nova. 100.2. Adiber. Igualdade em proximidade. Quinzenalmente na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber. Igualdade em proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Como vai rasgar a vida? Como uma flor a florir desmedida? Como uma cidade secreta a levantar-se do chão? Como água? Como pão? Como vai rasgar a vida? Como um instante único na vida, instante único na vida, como uma flor a florir desmedida, como uma pétala dessa flor a levantar-se do chão, como água, como pão. Assim nasceste no meu olhar, assim te vi, flor a florir desmedida, assim te vi a rasgar a vida, flor a florir desmedida, assim te vi a rasgar a vida. Situações que por vezes são tão cotidianas nas escolas, no dia a dia, que as pessoas nem se apercebem. Por exemplo, se uma namorada anda sempre constantemente ou tira o telemóvel do namorado para ver as mensagens, o que é que ele mandou, o que é que ele não mandou. Mas isso é normal. Se está sempre a perguntar com quem estás, onde estiveste e com quem estiveste, isso, portanto, isso já denota, se for uma situação assim tão. Como é que eu ia dizer? Tão. Diária e cotidiana, isso já denota que é uma relação doente, não é uma relação saudável. Mas os jovens, a maior parte dos jovens diz que isso que é uma relação normal. Pois, a maior parte dos jovens não tem consciência de que realmente isto é uma situação de violência no namoro. Falar de humilhar a pessoa em público, humilhar o rapaz ou a rapariga, a roupa, não quero que uses essa saia, portanto, controlar a maneira de vestir, exatamente. Tudo isso são formas de violência no namoro. Já agora, vamos então fazer as perguntas do teste para que mentalmente, pelo menos, as pessoas possam responder se acharem que podem dizer que sim a quatro destas questões, que nós vamos enumerar várias. Portanto, é sinal que estão a viver uma relação não saudável, portanto, uma relação violenta. O meu namorado ou namorada perde facilmente o controle quando está com ciúmes. Quer escolher os meus ou as minhas amigos ou amigas e não me deixa ter amigos ou amigas. Controla os meus movimentos e quer saber sempre onde e com quem estou. Faz-me sentir insegura ou inseguro, ou com receio de dar a minha opinião. Ignora as minhas necessidades e os meus desejos. Torna-se violento ou violenta sem motivo aparente. Quando fica zangado ou zangada, rasga ou esconde documentos, quebra coisas. Quando fica zangado ou zangada, grita, empurra-me, puxa-me o cabelo ou bate-me. Toma todas as decisões e dá-me ordens. Não valoriza as minhas decisões. Humilha-me ou ridiculariza-me em frente aos meus amigos. Diz que eu não seria nada sem ele ou sem ela. Torna-se muito agressivo ou agressiva quando discordo e não quero fazer o que ele ou ela quer. Culpa-me pelos seus comportamentos violentos. Tenho medo da reação dele ou dela quando digo ou faço alguma coisa. Pressiona-me para ter relações sexuais ou para fazer o que eu não quero. Pressiona-me para beber bebidas alcoólicas ou usar outras drogas para me deixar mais solto ou solta. Intimida-me e ameaça-me. Não aceita que eu queira terminar o namoro. Ameaça falar mal de mim, inclusive pela internet. Dá-me muitos presentes, principalmente depois de se comportar de forma violenta. Pronto, se assinalar mais do que 4 opções, portanto, se achar que em mais de 4 opções são verdadeiras, é sinal que está a viver uma relação de namoro que não está saudável e precisa de uma volta. Então, que conselhos é que nós podemos deixar aos jovens para... Não é? O que fazer numa Exatamente. Situação de violência de namoro? Ora bem, o que fazer? Primeiro, não se culpar, porque geralmente as vítimas de violência, seja nas relações amorosas, por vezes sentem-se culpadas da própria agressão que estão a sofrer. Portanto, a primeira coisa é não se sentirem culpadas. A segunda é desabafarem com alguém, portanto, não viver o problema sozinho e em silêncio. Desabafar com alguém da sua confiança e falar o que está a acontecer. se for um jovem, portanto, poderá falar com um familiar, com o pai ou com a mãe, ou com um professor, ou com um amigo, ou com um psicólogo da escola, com um médico de família, com quem seja. Portanto, desabafar. E podem também contactar os serviços de apoio às vítimas de violência, que há números, portanto, têm atendimento, os técnicos dessas linhas têm formação, estão formados para aconselhar as pessoas e responder às preocupações e às dúvidas, de uma forma confidencial, se as pessoas quiserem até não dão sequer o nome. E as linhas são gratuitas, algumas, por exemplo, a da SIG é gratuita e funciona 24 horas por dia, que é o 800-202-148. E depois já há a da APAV, que só funciona aos dias úteis, em horário útil, que é o 707-200-077. E numa situação de uma, portanto, mais grave, temos uma linha de emergência social. A linha de emergência social funciona 24 horas por dia, também é gratuita, que é o 144. Será então que estamos perante uma relação saudável? Bom, felizmente a maioria dos adolescentes ainda estabelece relacionamentos de namoro positivos e saudáveis, felizmente. E existe então um relacionamento saudável quando... Existe respeito pelas opiniões de cada um. Quando existe confiança, mesmo que haja opiniões, comportamentos e gostos diferentes. Quando há apoio e entreajuda. Tem de haver segurança e partilha dos bons e dos maus momentos. Quando há honestidade e convivência sem qualquer tipo de julgamentos, manipulações ou insinuações. Quando há responsabilidade e consciência pelos próprios atos. Quando há liberdade pessoal, sem invasões ao espaço do outro e sem violência. Conflitos e desentendimentos, é natural que haja. O que tem é que se resolver através do diálogo e de uma procura conjunta de soluções. Portanto, através do diálogo procuram-se as soluções. Quando existe algum ciúme, portanto, algum ciúme é saudável, no entanto, não devemos utilizar esse ciúme para agredir, humilhar, magoar, assustar a outra pessoa. E por fim, tem de existir, claro, o afeto. Adibel. Boa nova. 100.2. Adibel. Igualdade em proximidade. Quinzenalmente na Boa Nova, os técnicos apresentam todas as iniciativas e projetos na Beira Serra. Adiber, Igualdade em Proximidade. Um programa de responsabilidade da Adiber em parceria com a Rádio Boa Nova. Te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos sós, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta só te viram de raspão. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. É como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Um pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos só. Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dói pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. A vergonha passei-a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei-a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei-a eu, diante da porta aberta. Bom, uma vez que este programa Igualdade em Proximidade pretende dar a conhecer um pouco do que a Adiber faz, e do que a Adiber é e do que a Adiber representa na Beira Serra, hoje vamos entrevistar a Engenheira Elvira, porque a Engenheira Elvira é responsável pelo Gabinete da Agropecuária e vai-nos então dizer um pouco do trabalho que este gabinete desenvolve na Adiber, para a região da Beira Serra. Boa tarde. Dentro do trabalho que nós fazemos, que é diversificado, podemos salientar o apoio técnico às explorações agrícolas e pecuárias da região, mas mais concretamente aqui no Conselho de Beira, às vezes pequenas informações que as pessoas pretendam ter sobre pequenas dúvidas, uma praga que aparece, uma lagartixa que aparece nas couves, um animal que tem qualquer problema ou desenvolvimento ou que algum comportamento fora do normal, por norma recorrem a nós em primeiro lugar para tentar obter alguma informação e eventualmente algum encaminhamento para entidades ou instituições que possam resolver o problema. Temos também em funcionamento permanente um posto de atendimento SENIRA, SENIRA que é o Sistema Nacional de Identificação e Registro Animal, em que temos disponíveis as guias para a circulação dos bovinos e fazemos também neste âmbito do PA a declaração de existências de ovinos e caprinos e suínos, e em breve faremos também a declaração de existências dos apiários e eventualmente pensa-se que poderemos passar a emitir também as guias de circulação de ovinos e caprinos, uma vez que somos entidade protocolada, portanto, para receber as candidaturas agrícolas e, como tal, temos acesso ao digital. Penso que em breve poderemos partir também para esse trabalho. Só uma pergunta, para quem não souber o que é o PA? É um posto de atendimento. Ah, sim, senhor. Peço desculpa. Outros apoios que nós também prestamos é na divulgação de apoios e incentivos para a agricultura, como é que se elaboram os projetos, dar uma pequena informação sobre a viabilidade, se a área é suficiente, se o investimento é adequado. Temos em funcionamento uma sala de parcelaria onde fazemos a identificação e a alteração de atributos das parcelas agrícolas e florestais, que são essenciais estarem registadas no ICIB para que os produtores agrícolas tenham direito aos apoios comunitários, às ajudas para a agricultura, e estas são diversas, consoante os casos, consoante as áreas, consoante as culturas, vale a pena estar a especificar. Estamos a dar apoio a nível de coordenação técnica dos trabalhos da Quinta da Ribeira, que é uma propriedade da Câmara Municipal de Góis, onde são produzidas hortícolas essencialmente para serem utilizadas pelas IPSS do Conselho. Ao nível da formação profissional, também temos alguma intervenção, nomeadamente na elaboração do processo de certificação da Adiber como entidade formadora, que é o que estamos agora a desenvolver com mais predominância para concluirmos este processo. E, portanto, em termos de subsídios para a agricultura ou para a pecuária, existe? São este tipo de candidaturas, portanto, que eu falei, que fazemos, que era dos subsídios anuais, que terminaram agora a fase da elaboração das candidaturas, quer quando estavam algumas medidas abertas ao nível do PRODER, também demos apoio e elaboração de algumas candidaturas para apoios ao investimento. Estes são apoios mais para a produção, que terminaram agora, mas também houve uma fase de apoios para um investimento na agricultura. Irá haver mais, com certeza, daqui para a frente. A ver, vamos. No próximo quadro comunitário, vamos ver. Bom, então, apoio aos agricultores, apoio aos apicultores, portanto, apoio à agropecuária. No fundo, quem quiser obter mais informações ou informações mais detalhadas ou tiver dúvidas, pode sempre ou ir à Adiber, cuja sede é em Góis, no bairro de São Paulo, ou então telefonar através do número 235-772-538. Pode também enviar um mail, expor a dúvida ou a situação, para o mail que a engenheira Elvira então vai dizer. Então é adiber_agropecuaria@hotmail.com ou poderão utilizar o mail do geral da Adiber que está na página web. Exatamente. Então é tudo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada eu pela oportunidade. Agora então, estamos quase a terminar o nosso programa de hoje. Queremos apenas destacar como agenda que o município de Oliveira do Hospital, no âmbito do projeto Igualdade Local, Cidadania Responsável, vai promover hoje, dia 31 de maio, uma tertúlia debate sobre empowerment, capacitação no feminino. Já sabem então, podem então participar pelas 21 horas na Casa da Cultura César Oliveira, em Oliveira do Hospital, e prestar o seu contributo com a sua presença, pois só com o envolvimento de todas e todos podemos contribuir para uma sociedade mais justa e mais democrática. A Adiber agradece então a todas e a todos os colaboradores que de alguma forma contribuíram para a realização deste programa. Esperamos que tenham gostado. Contamos com a vossa presença para uma nova temática. Até lá, bom fim de semana. E cá estaremos no dia 17 para mais um programa. Não perca! Este programa é da responsabilidade da Adiber, com a colaboração da Rádio Boa Nova.